em mim a tristeza não existirá, pois Cristo em mim estará. Temor, dor, nem fraqueza, Cristo é quem me suprirá. Da diversidade da vida, Cristo comigo estará. Encontrei alegria e vivo somente a gozar. Paz e alegria, com Cristo eu vivo a cantar. Diversidade da vida, Cristo comigo estará. Ele em mim é âncora, meu barco seguro há de estar. Cidade da vida, Cristo comigo estará. Ele em mim é âncora, meu barco seguro há de estar.